between your toes, unplug, unwind, step out in the sunshine. I need to live a little, have some fun, take some time, waste it on number one. Find a girl that brings my whole world to a stop. Live a little, I need to live a little, have some fun, take some time. Rádio. Gostei. 18h02. Servir é a nossa divisa e nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, Parabólica. Olá, no ar o Parabólica, um programa da nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje, direto do Rio de Janeiro, comigo, DJ Marcandi. Seja bem-vindo. Parabólica. Na manhã da última terça-feira, 28 de novembro, finalmente foram anunciados todos os indicados às 84 categorias do Grammy Awards 2018, que acontece no próximo 28 de janeiro, com a apresentação de James Corden. Nas categorias de rock e indie, destaque para LSD Sound System, Gorillaz, Queens of the Stone Age e Foo Fighters. O Imagine Dragons e Coldplay entraram no Grammy nas categorias de pop. Mas após a divulgação da lista, começaram as especulações sobre os artistas que foram ignorados pela academia. Pra variar, né? O Paramore lançou o álbum After Longer in Mai, precedido pelo single Hard Times, o quinto álbum da banda liderada por Harley Williams, rompe com estilo pop-punk que caracterizou o grupo e investe numa sonoridade new wave, com o quê dos anos 1980. O que teria sido uma surpresa para os fãs, foi uma grata revelação para os críticos, que recebeu o trabalho com críticas positivas. Porém, a academia ignorou álbum e seus singles, incluindo Told You So e Fake Happy. Já Liam Gallagher surpreendeu meio mundo ao lançar seu primeiro álbum solo, o excelente As You Were. Como o trabalho chegou às lojas em 6 de outubro, ele só poderá concorrer ao Grammy de 2019. Entretanto, não seria absurdo algum se os ótimos singles All of Glass e Chinatown beliscassem alguma categoria. O ex-vocalista do Oasis voltou a cantar muito bem e, voilà, seria um tapa com luva de pelica no rosto do seu irmão Noel. O Green Day soltou no fim do ano passado o bom Revolution Radio. O trabalho sucede a investida em dose tripla, 1, 2, 3, que revelou-se um erro. Para os críticos, o álbum é o mais focado no trio desde American Idiot. Mas o álbum não foi lembrado pela academia e nem mesmo o single Still Breathing, que ganhou alta rotação nas rádios rock, foi lembrado pelas categorias de singles. Fica pra uma próxima. A piada da semana fica com U2, cujo álbum Songs of Experience foi lançado na sexta-feira, dia 1º, mas foi ranqueado como o terceiro melhor do ano na lista da revista Rolling Stones, fruto da amizade de Bono com John Wenner, um dos manda-chuva da publicação. O mesmo que colocou o Songs of Innocence na primeira posição na lista de melhores do ano de 2014. A verdade é que o superestimado S.O.A. não foi capaz de arrancar uma indicaçãozinha sequer para o elegível single You're the Best Thing About Me. Essas foram as notícias fresquinhas, então vamos de músicas fresquinhas. Vamos começar o Parabólica de hoje com Moo, M, e aquele símbolozinho de tão zero cortado, né, tipo vazio. Mas eu fui procurar como se pronuncia e a própria disse, Hi, I am Moo. Então vamos começar com Moo, When I Was Young. Parabólica. Number one for today's hit music. When the sky was cold and I needed no protection, as the wind would blow a thousand miles in no direction. don't already know you're sexy. You know I know you love to see how hot it makes me. Been in front row too long and it makes me crazy. Don't you play me one more time if you ain't gonna give it to me. I don't mind you act a little cool, but I don't wanna waste my time. So if we won't get down, why can't you let me know and let me step out of your line? Just want me on my knees and have me begging please to get your satisfaction, faction. And I'll destroy before, yet I come back for more. Still hoping for some action, action. Kiss me, touch me, use me, I don't care. Give a little love and tickle me. Give a little love and tickle me. Kiss me, touch me, taste me if you dare. There's always someone better for ya. Give me the keys, chance to show how I adore ya. That you play me one more time, just let me come and give it to ya. I don't mind you act a little cool, but I don't wanna waste my time. So if we won't get down, why can't you let me know and let me step out of your life? Just want me on my knees and have me begging please to get your satisfaction, faction. We've been out this road before, yet I come back for more. Still hoping for some action, action. Kiss me, touch me, use me, I don't care. Give a little love and tickle me. Give a little love and tickle me. Kiss me, touch me, taste me. You do, why I come back for you? I don't know what you do. Oh, yeah. I don't know what you do. Why I come back for you? I don't know what you do. Kiss me, touch me, use me. Number one for all the hits. Woo! I still think of you. How your lips kiss mine. All those nights we shared. Can't forget you. Metallica. Number one for today's hit music. Can turn into distance. I cannot get over trying to act like it's nothing, but you find a way to stay on my mind when I'm doing the simple things. Mind on your body, got mine spinning. Oh yeah, I find it a challenge to concentrate. It's taking its toll, yeah. Never met, wonder would it be best if I could forget you. I could forget you. I let you go. If I never met you, I never know how it hurts to love. We found it so easy, but these don't last till the morning. Loving our lives in the moment. We set the when we leave. It was only for the summer. Still you find a way to stay on my mind when I'm doing the simple things. Mind on your body, got mine spinning. Oh yeah, I find it a challenge to concentrate. It's taking its toll, yeah. Never met, wonder would it be best? Forget You, Kurgelt, I Miss Your Sound, The Factory, Give Me A Little Loving. E começamos o Parabólica de hoje com Moo, When I Was Young. O Parabólica de hoje é o 1º de dezembro de 2017, então vamos relembrar um lançamento recente da Sia, entrando no clima natalino. Parabólica. All the hits. Nights are getting shorter, now our hearts are clear. Fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Sun is gonna burst. Santa's coming for us. Aproveitando aí o clima. Dezembro, né? O primeiro Parabólica de dezembro de 2017. Parabólica. E prepare a pista, vou fazer um set aqui de Progressive House. Aumente o volume. Parabólica. All the hits. Venus, Gori Lex, Sunset Moments, Angel Groove, Maiga Harvest, Kei Shurhara, Amage. Esse é o set list desse set que eu fiz aí de Progressive House no Parabólica. Parabólica. Você está conferindo Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje, direto do Rio de Janeiro, comigo DJ Marcandi. Vamos voltar um pouquinho no tempo e no espaço. And now, your Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. Respect é uma canção norte-americana escrita e originalmente lançada como single por Otis Redding em 1965. No entanto, Respect é mais conhecida como sendo a canção assinatura da cantora de rhythm and blues e soul Aretha Franklin, que regravou e relançou-a como single em 1967. Enquanto Redding escreveu a canção na forma de pedir o respeito e reconhecimento de uma mulher, Aretha reverteu os papéis em sua versão. A versão cover de Aretha Franklin se tornou uma marca registrada do movimento feminista e é considerada uma das melhores canções de sua época. Essa música também estava presente na série Glee da Fox, capítulo Pilot. O primeiro, Mercedes cantava esta música para entrar no The New Directions. Hey, what you Guayas, Guayas. Just a little bit respect. Vamos voltar à superfície. Parabólica. E o Parabólica de hoje vai encerrar com John Legend. É o tipo de artista que se pode confiar. Todos os seus álbuns mantêm um certo padrão de qualidade. E quem o escuta sabe mais ou menos o que esperar. Uma série de canções influenciadas pelo melhor da soul music dos anos 70, mas sem que elas soem exatamente retrô, e sim como uma continuação natural da música daquele período. Darkness and Light é o quinto álbum do cantor e compositor e não vai desapontar os fãs que têm apreço por esse tipo de música. Legend mostra que continua um excelente cantor. Para ajudá-lo nas composições, ele cercou-se também de gente talentosa e inusitada, como o cultuado Will Oldham e o cantor e compositor Tobias Gesso Jr. As participações especiais são limitadas e de primeira. Brittany Howard, dos Alabama Shakes, Miguel e Chance the Rapper. Os três deixando sua marca nas faixas em que participam e ajudando a tornar esse mais um entre vários dos bons discos lançados. Vamos curtir John Legend, Love Me Now, como a última do Parabólica de hoje. Então, um grande abraço a todos vocês. Semana que vem tem Serginho Ricardo. Pulling me further,

they were ringing true. And all hours of glory, well, they always sounded empty when we're looking up for heaven. Looking up for heaven. Way out here upon the ground, when we're lying in the dust, there's no looking up for heaven. Looking up. Everything had gone to plan, but we made the best of what we had, you know. Passing the drink from hand to hand, we admit we really know nothing at all. Stories told to me, and stories told to you. And was it feeling real? And were they ringing true? And all hours for glory, well, they sounded empty when we're looking up for heaven. Looking up for heaven. Way down here upon the ground, when we're lying in the dust, there's no looking up for heaven. Looking up. I'll take my chances on the carpet with you. We watch the planes leave us behind on the carpet with you. We watch the planes leave us behind, and then you put your hand in mine and pull me back from things divine. Stop looking up for heaven, waiting to be buried. And all the words for glory, well, they always sounded empty when we're looking up for heaven. Looking up for heaven. And way down here upon the ground, when we're lying in the dark, there's no looking up. Ooh. to hit the streets and get my life back together again. Well, this place is all a masquerade, so tell me where I can hide it. Downtown, wandering aimlessly around, still don't know what I'm trying to find. We could flash all the pretty lights in front of me, I still wouldn't see the sign.